Quer falar de mim? Flow mais aro, eu e meus irmãos deixamos o clima quente em busca do Jim. Como um raio estoura igual trovão, agora cê entende, sou filho de Odin. Esses falsos metendo zoião nunca serão dignos de Game Oni. Brilha igual luz de Natal, cortando no braço o mais aro metal. Me tornei de fato o soldado invernal, congelado e preparado pra essa guerra sem final. Vou estalar meus dedos, faço virar pra os problemas que eu vivo. E observar o sol que vai nascer num universo agradecido. A realidade é difícil, mas o poder que tenho me deixa mudar. Tanto sacrifício pra poder ter isso, será que valeu a pena? Essa é a jogada final, vão baixar as cortinas, último ato. Já te deu tempo pra consertar os erros, esse é meu ultimato. É chato ouvir um mero mortal dizendo que é um deus do rap nacional. Você é chato e esse flow que você tá ostentando é copiado, mano, esse é plágio. Se você é um deus louco e você é um deus fraco, eu já li esse livro uma par de vezes. Trap Jackson e o ladrão de flows. Me chamei de Kratos, vou matar os deuses. E não é caô, vou provar que eu sou um vingador.